de mãe pra filha é beleza. Coisa que passa de vó de mãe pra filha. Beleza de família. É o que passa de vó de mãe pra filha é beleza. Menina do salão de beleza é realeza. Menina do salão de beleza é realeza. Menina do salão de beleza é realeza. Menina do salão de beleza, realeza. Babylicializa, faz escova. Escolhe um batom pra boca e deixa a moçada louca. Base lixa, tinturinha e nele. Eu coloramo você todinha. Eu coloramo você. Eu coloramo você todinha. Eu coloramo você. Coisa que passa de vó de mãe pra filha. Beleza de família. É o que passa de vó de mãe pra filha é beleza. Coisa que passa de vó de mãe pra filha. Beleza de família. É o que passa de vó de mãe pra filha é beleza. Menina do salão de beleza.